No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Oito horas 38 minutos. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. A princípio de tempo bom, o sol brilha aqui na capital do Oeste. Mas o canal do tempo nos fala em possibilidade de chuva a qualquer hora. Que pena. A mínima foi de 12 graus, máxima prevista para hoje 25 graus. Aqui no centro da cidade, 14 graus a temperatura. E começou oficialmente, então, o período eleitoral, o período da campanha eleitoral no Brasil todo. Começou no dia de ontem, porque ontem, então, foi o prazo final para o registro das candidaturas. E a partir de hoje, a gente começa, então, este mergulho, né? Na medida em que a legislação eleitoral permite, sempre em respeito à legislação eleitoral, a gente começa então esse passeio, essa imersão no que chamamos de campanha eleitoral. Já fizemos a primeira reunião aqui com as assessorias das três candidaturas à Prefeitura Municipal de Chapecó e, de acordo com o sorteio, então, começamos nessa semana entrevistas com os candidatos a prefeito. Portanto, pelo sorteio, hoje, dia 18, quem vem aqui ao Estúdio Condá, ou melhor, desculpa, 16 de agosto, obrigada. Quem vem aqui, então, ao Estúdio Condá é o candidato Luciano Buligon. Dia 17 de agosto, amanhã, portanto, pelo sorteio, César Valduga. E dia 18 de agosto, Luciane Carminati. Como é que vai ser essa dinâmica? Tudo tem, claro, que ser previamente combinado, mas hoje é um espaço mais tranquilo porque são entrevistas, né? Serão três entrevistas individuais, vai ser o tempo necessário para que falemos sobre, fundamentalmente, o entendimento de cada candidato em relação ao município de Chapecó. Para onde vai Chapecó? Do que é que Chapecó precisa? Como fazê-lo? Como fazê-lo em tempo de crise? Enfim, não é tarefa fácil, mas é um querer. O candidato Buligon aqui, prefeito de Chapecó, sempre disse, eu quero, ele sempre externou esse desejo. Portanto, a gente vai a um breve intervalo comercial e na volta colocamos a mão na massa. A gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Você sabe o que precisa. Teu pé merece um bom trato. Foi Deus quem criou o pé e calçados Novo Hamburgo é quem vende o sapato. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato.

produzida por unidades de mini e microgeração. Estruturas mantidas em residências ou empresas para aproveitamento de energias renováveis, como a solar ou a eólica, com potência de até 1 megawatt. O projeto também estabelece desconto no imposto sobre os equipamentos usados nessas unidades. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pois bem, faltando 14 minutos, ou melhor, 13 minutos para as 9 horas da manhã, quero dar as boas-vindas ao candidato, prefeito, né, e candidato, e é uma condição diferenciada, Luciano Buligon. O nome da coligação, Luciano, é Somos Todos Chapecó, mas nessas boas-vindas, Chapecó é uma cidade grande, Chapecó conta com novos eleitores, que até as últimas eleições não votaram. Então, sim, eu peço a sua apresentação. Quem é o candidato Luciano Buligon? Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Supra Condá. Para mim é um dia especialíssimo hoje. Estou muito feliz. É o primeiro dia que posso pedir votos, né? Meu número é 40. Eu sou Luciano Buligon. Sou atual prefeito de Chapecó. Me sinto e me preparei durante muitos anos para ser prefeito de Chapecó, estou muito motivado, tenho o apoio da minha família, tenho as bênçãos de Deus, sinto que Deus me oferece um momento ímpar na minha vida, estou muito feliz mesmo por estar nesse momento pedindo voto, Raquel, chegando aqui de peito aberto, não estou aqui como prefeito, estou aqui como candidato a prefeito. Sou prefeito de Chapecó há 8 meses, né? Tenho feito um trabalho aproximando o governo das pessoas, aproximando as demandas do prefeito. O prefeito pode muita coisa, pode, mas não tudo aquilo que a população pensa que ele pode também. Então nós fizemos 72 reuniões, se aproximando da comunidade, levando a minha característica, dizendo para que veio, né? O que pretendia fazer como prefeito, e acima de tudo isso me dá hoje a segurança de dizer que estou em comunhão com Deus, com a minha família, com os partidos políticos que nos apoiam, e de pronto aqui quero fazer um agradecimento a todos aqueles que nos apoiam, começando pelo PSD 55, né, pelo PSB, que é o meu partido número 40, pelo PR 22, pelo PSDB 45, pelo DEM 25, pelo PTB 14, o PSL, que é o número 17, o PRB, que é o número 10, o PMN, o PP, número 11, o PEM, que é o número 51, o PROS, que é o número 90, e o Solidariedade, que é o número 77, que são os partidos, são 12 partidos, mais o meu partido, que fazem aí uma coligação acima de tudo, Raquel, coligação que tem um suporte e uma só bandeira, né? Existe um motivo que nos aproxima muito desses partidos, que é Chapecó em primeiro lugar. Nós temos as nossas convicções, cada um com os seus pensamentos, mas só temos uma só prioridade, que é a nossa cidade. Chapecó se aproxima do seu centenário, e eu não canso de dizer, com muito orgulho, que Chapecó será a única cidade de Santa Catarina, eu falei a única, que ao completar 100 anos terá uma população superior a 200 mil habitantes. Chapecó contou durante esses 100 anos uma história belíssima para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. E nós, representantes dessa cidade, precisamos ter o compromisso acima de tudo e continuar contando uma boa notícia, uma boa referência. Se nós continuarmos crescendo nesse ritmo, seremos a maior cidade do estado quando tivermos a idade de Joinville, por exemplo, que hoje é a cidade maior do estado. Mas não só queremos ser a maior, nós queremos continuar sendo a melhor cidade de Santa Catarina. Para isso precisamos ter o desprendimento, deixar as questões partidárias, questões ideológicas, as questões de direita e esquerda e pensar para frente. Eu tenho muita dificuldade hoje de entender o que é esquerda e o que é direita. Mas tem uma facilidade imensa de entender que Chapecó precisa ir para frente, não para a esquerda, nem tampouco para a direita. Nós precisamos continuar caminhando. Nós enfrentamos uma crise e essa crise enfrentamos de pé. Enfrentamos de modo com que Chapecó não voltou e não se entregou para a crise. Eu tenho dito em todos os momentos que posso que não levei 46 anos da minha vida para chegar nesse ponto e me entregar para uma crise. Pelo simples motivo, porque eu represento uma cidade como Chapecó. Chapecó não tem o direito de baixar a cabeça. Chapecó tem o direito de fazer o que fez ontem. Lutar até o último minuto e derrubar com um golaço, né, um gigante do futebol brasileiro. Ontem o Internacional ontem está em crise, mas Chapecó mostrou, acima de tudo, que uma cidade acima de 200 mil habitantes, uma pequena cidade, diante da pujança que é Porto Alegre e toda a força que o Rio Grande do Sul tem no futebol, ontem nós ganhamos de um campeão mundial, que hoje, inclusive, está completando aniversário, seu título de Libertadores. Ou seja, um time que tem mais de 100 anos e que construiu uma bela história, mas aqui teve que se vergar ao verde e branco, as vontades, a garra e o povo de Chapecó. Essa é o resumo da nossa conquista. O resumo de que devemos lutar até o último minuto defendendo as cores verde e branca da nossa bandeira. A nossa coligação traz essa alegria, traz a alegria de vir e pedir o seu voto. Por isso que já no primeiro bloco eu já quero pedir. A senhora e o senhor que estão nos ouvindo, meu número é 40, eu só tenho meu voto. Gostaria de contar com o seu, que aí são dois. E aí a gente pode começar a sonhar juntos por uma cidade cada vez melhor e que não vai voltar para trás e vai continuar fazendo de Chapecó notícia boa para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Candidato, eu vou pedir um pouco mais de ênfase na sua biografia, porque eu entendo que na sua fala tem a família, tem 46 anos, mas qual é a sua formação? Essa família toda nascida aqui, eu acho que isso é interessante, porque Chapecó é feita de muita gente de fora. Depois nós vamos abordar um pouco isso, né? Essa velocidade, esse crescimento, as implicações disso. Então, de uma forma breve até, mas qual é a sua formação? Onde nasceu? O seu estado civil? É interessante, sim, cada candidato vai deixar impressa a sua marca nesse breve espaço da campanha. Então, só talvez reforçar um pouco isso para aquele eleitor de 16 anos que vai exercer o direito do voto, né? Para quem veio de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que quer que seja, agora acabou de alugar a casa e vai começar a trabalhar aqui amanhã. São situações muito múltiplas, né? Já transferiu o título, talvez, e vai votar está aqui pela primeira vez. Para... Que está vindo para a faculdade, não vai parar aqui de descrever situações diferentes, mas de novos chapecoenses. Como é que se apresenta para esses novos chapecoenses? Bom, Raquel, eu te agradeço essa pergunta, que é a oportunidade que temos para falar um pouco da minha vinda para Chapecó, de onde venho, né? Eu sou, como muitos gaúchos, né, que vim do Rio Grande do Sul, do noroeste do Rio Grande do Sul, sou filho de Neuci José Buligon e Mirtes Buligon, nascido em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, uma cidade em que desde pequeno já ouvi as rádios daqui, né? Já nós, o sinal da televisão aqui de Chapecó é alcançado lá em Tenente Portela, e eu sempre tive um sonho, né? Estudar e vir morar em Chapecó. E aí tive a sorte de realizar esse sonho também, ou seja, estudei, fiz direito no Rio Grande do Sul, me formei em Bagé, vim para cá, casei, né? Agradeço a Deus pela esposa que tenho, pela Lúcia, tenho três filhos, William Felipe Buligon, Camila Buligon e a Isabela Buligon, que são meus filhos, né? Um com 25, outro com 20, e a Isabela, que é mais nova, com 13 anos, né? A Lúcia tem a mesma idade que eu, é de Seara, a gente se conheceu aqui, ela trabalhava no frigorífico Chapecó quando se conhecemos. Casei e comecei a construir o meu sonho de vir a Chapecó. Aqui fiz uma especialização em Direito, sou também professor de Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional. Em 2002 eu fiz um concurso da Prefeitura, sou funcionário público, 20 horas, procurador municipal. Por muitos anos fui cedido à Câmara de Vereadores e por isso uma ligação que eu tenho com o Poder Legislativo. Né? Tenho um escritório de advocacia, Bulingon Advogados, e também sou professor da pós-graduação da UNOESC. Quando ministro aulas de responsabilidade de prefeitos, de processo legislativo, direito municipal, direito administrativo. Essas são as atividades que me fazem hoje estar à frente de um cargo eletivo. Né? Sou funcionário público, sim. Me parece que é a primeira vez que o prefeito é funcionário público. 20 horas, procurador municipal. Por isso tenho muito orgulho de estar nesse momento com o apoio da minha família e me sinto preparado para ser prefeito por mais 4 anos. Pois bem, agora a gente fala então de coligação. O Luciano aqui já referiu, já fez a referência a todos os candidatos que integram... Todos os partidos. Desculpa, todos os partidos, distraída hoje, que integram a coligação Somos Todos Chapecó. São, eu contei aqui, são 11 partidos, né? É o PSB mais 12. É o PSB mais 12, são 13 Isso. partidos, enfim. É uma chapa grande, é uma chapa que aglutina, a gente tem até dificuldade em contar, porque não são poucos os partidos. Teve ouvinte aqui, eu falava no intervalo, que ele dizia, ah, mas você não explica, ou a mídia local não explica a origem, o nome do partido, o que, que é o PSB, o que, que é o S nessa letrinha, se é socialista, se é isso, se é aquilo, e a interferência disso... Da composição, tanto da coligação, quanto do seu próprio partido no pensar Chapecó. Então, para resumir, a pergunta central é essa. 13 letrinhas, 13 partidos juntos na coligação Somos Todos Chapecó. Dá para esses 13 partidos serem uma coisa só? São. E são uma coisa só. Né? É uma coligação que tem, como eu disse aqui no primeiro bloco, uma só bandeira. O que nos une é a nossa cidade, o compromisso primeiro com a nossa cidade, com os desafios de uma cidade centenária, que tem muitas notícias boas para contar, que se plantou muitas políticas importantes, mas que continua com grandes desafios. Nós precisamos pensar uma Chapecó que precisa resolver o problema da regularização fundiária. Já avançamos nisso, nunca foi feito tanto, mas precisamos fazer mais. Precisamos regularizar a situação fundiária do interior e da cidade. Precisamos imaginar uma cidade que precisa priorizar, acima de tudo, aquilo que o prefeito pode ajudar. E passar aquilo que o prefeito entende que pode ser terceirizado, que pode ser concedido, né, para quem entende da área. Por exemplo, nós temos Chapecó com o aeroporto, com a rodoviária e com o estádio de futebol, por exemplo. Né? São patrimônios públicos que, se nós agregarmos aí a vontade do empreendedorismo da nossa região, nós vamos melhorar esses ambientes e vamos desonerar o município de estar investindo. Melhorando o quê? Melhorando a capacidade de investimento de Chapecó. Melhorando com que possamos ter, acima de tudo, o asfaltamento comunitário, que é uma das minhas bandeiras. Fazer com que a nossa usina de asfalto volte tão somente para as comunidades pequenas, para tirar o barro e a poeira da frente das casas das pessoas que mais precisam, né? Para que nós possamos investir mais em infraestrutura no meio rural, levando água para mais de 800 famílias que ainda não têm. Mas, prefeito, o senhor já tirou 1.200 famílias, tudo bem. 1.200 famílias não tinham água, agora tem, mas ainda falta 800. E nós precisamos fazer com que os investimentos de Chapecó sejam voltados para essas prioridades. Continuar com investimento na saúde, com boas notícias, como, por exemplo, o serviço aéreo de resgate. É o único serviço aéreo de resgate que os municípios do Brasil têm. Continuar também com o nosso tratamento do câncer infantil, que apesar da crise nós implantamos com muita coragem no final do ano passado. Sim, continuar melhorando as escolas, levar as escolas mais infraestrutura esportiva, mais infraestrutura da própria alimentação escolar, da própria estrutura dos colégios, melhorar o salário dos professores? Sim, claro, precisamos, mas também precisamos investir no novo segmento econômico do Chapecó, que é as tecnologias, inovações. O centro tecnológico nós precisamos finalizá-lo, passar em parceria com a UNO Chapecó. Nós precisamos implantar e ajudar e fomentar o centro tecnológico, o condomínio tecnológico que vai acontecer na Água Santa. O prefeito precisa ter esse viés econômico e, ao mesmo tempo, nós precisamos mecanismos, como fizemos já do Ouvindo o Bairro, mecanismos que aproximam as pessoas do prefeito, que desmistificam, que tiram o prefeito do gabinete, que fazem com que o prefeito vá até as pessoas e digam: eu tenho isso para investir, o que é que você quer que seja feito para esse investimento? É no salão comunitário? É numa capela mortuária? É numa praça esportiva? Aonde quer que seja, o centavo que for aplicado em cada comunidade precisa ter o carimbo dessa comunidade, a participação dessa comunidade. O prefeito precisa ter bons ouvidos de ouvir. E é por isso que não tenho nenhuma dúvida que esses partidos que têm emprestado, hipotecado apoio, conhecem muito bem isso. Aqui em off, ainda antes de começar o programa, tu me disse: tu tens todos os partidos na ponta da língua? Claro que tenho. Eu procurei todos esses partidos. Eu procurei cada um dos presidentes. Eu falei com eles. Eu me manifestei e disse que o nosso mote seria esse: Chapecó em primeiro lugar. E foi esse mote que atraiu todos esses partidos. Por isso, todos esses partidos têm um só motivo para estarem juntos, que é preparar ainda mais uma cidade para continuar crescendo. Como disse, os nossos antepassados construíram uma bela história do primeiro centenário de Chapecó. O ano que vem, nós precisamos começar a contar o segundo centenário de Chapecó, que tem que ser tão grande quanto o primeiro. Por isso, as decisões políticas têm que ser acertadas. Esse é um momento rico, Raquel. O momento em que o Brasil enfrenta uma crise, em que as pessoas hoje discutem mais política do que futebol. Por isso, eu não tenho nenhuma dúvida que, tendo oportunidade, como estou tendo agora aqui na rádio, para falar com as pessoas, eu tenho a convicção e a certeza e as bênçãos de Deus que o povo de Chapecó vai nos entender e vai nos dar um voto de confiança. É como eu disse, essas pessoas que estão reunidas na nossa coligação não têm outro interesse que não seja o de Chapecó. Não tem interesse para a esquerda, não tem interesse para a direita. Tem interesse que Chapecó continue avançando para frente, andando para frente. E é para frente que nós vamos. É empunhando a bandeira verde e branca de Chapecó, que só terá essa cor, verde e branca. Pois porque é. Essas são as cores que nos motivam. A questão da cor, o próprio candidato disse, Luciano Boligon, nós nunca discutimos tanto política, a gente discute mais política do que futebol. Isso é bom, minha gente. Pode ser mais doloroso até, pode inspirar tantas paixões quanto o futebol, mas isso é um processo salutar. E nesse processo salutar, o seu partido é o PSB. Então, para eu não me enganar aqui, é o Partido Socialista Brasileiro, né? Ele diz na apresentação que tem uma ideologia socialista democrática. Como é que se combina socialismo e democracia? E se a gente vai ter essa marca assinada? Porque a gente sabe que tem partidos que têm uma identidade muito forte, né? E então podemos esperar, a partir dessa identidade forte, os parâmetros com qual se administra um município, um estado ou uma nação. No seu caso, o PSB, ele tem essa identidade forte e se imprime essa ideologia na forma de administrar? Porque tem duas leituras hoje. Essa, a questão de que a partir, que a leitura talvez mais antiga, a partir das letrinhas que compõem o partido, e aí vai prevalecer muito o quê? O nome, a pessoa que administra, né? E uma segunda leitura que diz: nós demos a Deus a democracia e nós temos apenas como pensar o bem-estar comum. E eu me pergunto: bom, mas se é o bem-estar comum, então vamos deixar os partidos de lado, né? As ideologias se foram, Raquel. Não existe mais, só os hipócritas, né, pensam que Marx, que ideologias socialistas, que ideologias comunistas, né, deram certo. Aonde que deram certo? Em lugar nenhum do mundo, né? Nós precisamos estar filiados a um partido político. E o S do PSB, para mim, é sustentável. É um partido que tem uma proposta nacional de uma nova cara para o Brasil. Quem tem alguma dúvida, é só procurar as bases da eleição do Eduardo Campos, que infelizmente há 2 anos morreu, em 13 ou 14 de agosto, faz agora, fez 2 anos, né? É, eu tenho uma proximidade muito grande também com o vice-presidente desse partido, que é o Beto Albuquerque, gaúcho de Passo Fundo, foi meu contemporâneo de faculdade. Nós tivemos algumas relações políticas ainda no tempo da faculdade. E esse S do PSB, há uma mudança estatutária, é um partido sustentável do Brasil. É um partido, é esse sustentável que me atrai. O socialismo é uma falácia. O comunismo é outra falácia. Nós temos que deixar as ideologias de lado para entender que um prefeito, ele tem que muito mais tirar o barro e a lama da frente da casa das pessoas, trocar a lâmpada, manter os mais de 30 mil pratos de comida que nós servimos a todos os nossos alunos da rede básica, ter o compromisso de trazer cada vez mais uma qualidade nas creches, nos nossos CEINs, para que as mães possam trabalhar, para que os pais possam trabalhar. Aliás, eu tenho muito orgulho do Chapecó por isso. Os nossos CEINs, as nossas creches, elas são muito melhores que as particulares. Eu convido você a conhecer, Raquel. Você vai conhecer o Pequeno Príncipe, vai conhecer aquele que nós inauguramos lá no Jardim, no Jardim do Lago, que são creches, são o que nós chamamos de CEIM, né? Centro de Educação Infantil Municipal, que nos orgulham muito. O prefeito tem que ter essa visão de sustentabilidade, de fomentar, animar os processos produtivos para que a cidade continue crescendo. Deixar as ideologias, quando um prefeito sentar aqui e começar a falar mais em ideologia do que em cidade, você, eleitor, precisa fazer uma avaliação. O que é prioridade para ele? É a ideologia do partido dele ou é a cidade dele? Para mim, é a minha cidade. Raquel, você é testemunha, e todos os que estão nos ouvindo, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo e que já tiveram a oportunidade de nos ouvir, sabem que eu sempre falei e sempre vou falar. Quando os interesses do meu partido conflitarem com os interesses da minha cidade, pode ter certeza que eu ficarei com os interesses da minha cidade. Já foi assim há muito tempo. Já demonstrei isso através das minhas ações. E vou, como prefeito eleito com o voto do povo e com as bênçãos de Deus, vou cada vez mais manter a minha cidade em primeiro lugar. Chapecó é que precisa ter a atenção. Eu não exagero quando digo que na ONU os prefeitos das maiores cidades do mundo precisavam ter assento. Eram os prefeitos que deveriam ser ouvidos na ONU. Porque quem resolve os problemas do dia a dia, do cotidiano de uma cidade, é o prefeito. É o prefeito que está com a porta aberta, recebendo todas as pessoas. Na minha característica, por exemplo, eu gosto muito de falar com as pessoas. Sou um prefeito que tenho muita dificuldade de ficar em gabinete. Me angustia muito ficar atrás do balcão. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e me envolver com os problemas, de ir até os problemas, de entendê-los e, acima de tudo, de usar a força que posso para ajudar a resolver esses problemas. Isso é uma característica de um prefeito do qual eu sempre busquei para votar. E hoje tenho a alegria de estar na frente de uma candidatura onde mais 12 partidos, além do meu, me oferecem a oportunidade para ser o prefeito daqueles que eu sempre defendi, dos mais pobres, daqueles que mais precisam, daqueles que têm problemas. O prefeito precisa se envolver com os problemas e resolver os seus problemas. É isso que espero, é isso que vou defender nessa campanha e é isso que imagino que a população de Chapecó mereça. A grandeza de Chapecó merece um prefeito acordando cedo e dormindo tarde, se envolvendo todos os dias com os seus problemas, com entusiasmo, com alegria, com o apoio da família e com as bênçãos de Deus, para que sempre possa estar voltados para resolver os problemas da cidade. Que não são poucos, mas sempre tem solução se nós tivermos o compromisso de resolver. Olha, eu elaborei aqui 2 perguntas que eu considero as mais pertinentes. É assim que nós vamos diferenciar uma candidatura da outra. Então, ainda nesse bloco, seguindo a minha ordem aqui, quando se fala que o mote da coligação é Somos Todos Chapecó. Aí vem a pergunta aqui, Chapecó, o que que é prioritário para o município, né? O que que diz, olha, no caso do Luciano Buligon, sim, tem esse diferencial porque ele já está à frente da prefeitura. Para os demais candidatos, eu posso perguntar o que que é tão prioritário que, se assumir logo no primeiro dia, tem a necessidade, né? É movido por impulso de fazer. Então, neste contexto, o que que a coligação Somos Todos Chapecó entende como prioridade máxima para o município? Aquilo que a gente ouviu da população. Nós fizemos 77 reuniões para fazermos, elaborarmos, integrarmos o nosso orçamento de 2017. Ou seja, o Ouvindo Nosso Bairro, do qual eu tive o privilégio de presidir 72 reuniões esse ano em Chapecó, levantou as prioridades e ouviu e deu voz ao povo de Chapecó. Todas as comunidades. E a senhora que está aí na linha Henrique, por exemplo, que eu estive aí junto com os nossos secretários, num sábado chuvoso, às 8 horas da manhã, dentro da igreja evangélica, para fazer uma reunião, vocês levantaram as prioridades. Essas prioridades são, para a nossa coligação, a primeira a ser atendida. Ouvindo as pessoas, aproximando o governo das pessoas, você tem a real necessidade das pessoas. Voltar a ter o asfalto comunitário, tirar o pó e a lama da frente da casa das pessoas, trazer dignidade, fazer uma praça hoje na nossa Secretaria de Serviços Urbanos, na velha e antiga Secretaria de Serviços Urbanos, aí na sede do São Pedro, as pessoas nos pediram: prefeito, aqui o senhor tem que transformar numa praça. Essa obra está muito velha, preciso fazer um lago, uma praça de caminhadas. Isto é prioridade. A prioridade das pessoas de Chapecó. Nós tivemos bons ouvidos de ouvir e agora temos que ter boas ações para fazer aquilo que as pessoas nos indicaram. Essa é a prioridade. Por isso que, quando digo que Chapecó é a nossa única bandeira, não exagero, porque tenho o sentimento hoje de quais são as prioridades, de quais são as reivindicações lá da linha São José do Capinzal, que há mais de 36 anos um prefeito não iria lá para fazer uma reunião com a comunidade. E iriam, sim, iriam para inaugurar obras, iriam para festas, mas para ouvir a comunidade, fazia muito tempo. Lá em São José do Capinzal, aqui no Sarapião, por que não falar do centro, por que não falar do São Pedro, da nossa Vila Esperança, da Vila Rica, da Vila Real? Em todos esses lugares nós andamos e temos as prioridades. A nossa prioridade é a sua, aquela que as pessoas indicaram. Por isso me sinto um prefeito preparado, porque as ideias não são minhas. As ideias são daqueles que nos indicaram. E quem são eles? O povo de Chapecó, as pessoas de Chapecó, que têm nome, têm endereço, que todo dia acordam, trabalham, se dedicam, criam suas famílias e, acima de tudo, batem no peito com muito orgulho, porque moram na melhor cidade do Brasil para se viver. Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial. Compreendemos então até agora quem é o candidato, como foi elaborada essa coligação, qual é o mote da coligação, e também o mote de campanha. Afinal, se todos esses partidos são Chapecó, o que é prioridade? Depois do intervalo comercial, a gente avança nessa discussão, nós vamos falar sobre saúde, sobre educação, sobre os demais, digamos, pontos nevrálgicos do que é gerir uma cidade do tamanho de Chapecó, sobre o que pretende a coligação Somos Todos Chapecó, que tem como candidato a prefeito Luciano Buligon. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Para fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Para vender milhares de notebooks, colocamos notebook positivo com processador Intel Core i3 e HD de 500 por apenas R$129,90 mensais. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Alferia, é hora de ir. Aí o que, mulher? É ir de pegar as coisas na Alfana Baratinho. Tapetes antiderrapante, apenas R$9,90 o metro. Alfana. Colchas de casal em patchwork a R$79,90. Alfana. Camisa gola polo adulto a R$19,90. Alfana. Tecido viscose estampada a R$9,90 o metro. Alfana. Sutiãs com bojo a partir de R$14,90. Alfana. Toalhas de banho a R$9,90 e de rosto a R$4,90. Alfana. Calças jeans masculinas

Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas e 21 minutos, a conversa hoje, primeira entrevista dessa série de 3 entrevistas individuais, é claro, com os candidatos à Prefeitura de Chapecó, hoje é com Luciano Buligon. E nós paramos no momento de discutir, então, a próxima pergunta elencada aqui, é a gestão específica das pastas de saúde e educação, porque são demandas recorrentes, né? Tanto na saúde quanto na educação, eu percebo aqui, através do ritmo das entrevistas, quase que semanais ou diárias, enfim, abordando esses temas, se fala muito nisso. Por um lado, a educação, o que eu mais ouço, não é nem a... são as creches. E aí tem um conceito, né? Cada um tem o seu entendimento do qual é a função de uma creche. Mas, enfim, ela aparece sempre nas perguntas. Por outro lado, na saúde, muitas vezes os represamentos, né? O que os gargalos, o que é a função do município, o que é a função do Estado, o que é a função do país, do governo federal, quando é que isso se encontra? Qual é o seu olhar específico sobre essas duas pastas? Bom, a saúde, Raquel, dito pelo Ministério da Saúde, e não é por mim, né? Pelo Ministério da Saúde, ou seja, órgão federal, que a saúde de Chapecó é a melhor de Santa Catarina em cidades acima de 100 mil habitantes. É a segunda melhor do Brasil. Isso nos acomoda de maneira alguma. Ela nos desafia. Para tanto que antes mesmo de nós colocarmos em prática o serviço aéreo de urgência, ou seja, o SARA, que nós chamamos o helicóptero do SAMU, né, para que as pessoas entendam, ou seja, não só a ambulância, Chapecó também tem um helicóptero. E as pessoas que já precisaram disso sabem o quão valioso é atender rapidamente uma pessoa da família ou a si próprio, né? Quanto é importante você ter um atendimento médico exemplar, né? São alguns exemplos de que efetivamente nós não estamos acomodados dentro de uma saúde pública. Nós precisamos melhorar? Sim. Precisamos mais médicos, mais especialistas. Precisamos um serviço de especialidade, né, onde vai num só prédio vai funcionar todas as especialidades. Precisamos mais médicos dentro do nosso hospital da criança, pediatras, precisamos, é bem verdade. São algumas das ações que efetivamente precisamos colocar em prática e que as pessoas têm nos solicitado, têm nos demonstrado que a saúde pública vai bem em Chapecó, muito bem, mas que continuará sendo uma referência positiva. O tratamento do câncer infantil, que até então, até dezembro do ano passado, as pessoas, veja o drama, Raquel, né? Imagina nós que somos pai, que somos mãe, né? Enfrentar o drama de um câncer infantil, ou seja, você ter um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, e hoje esse tratamento acontece em Chapecó. Até dezembro do ano passado, só acontecia em 2 grandes cidades de Santa Catarina, Joinville e Florianópolis. Esse é um dos motivos que me faz imaginar e que me faz acreditar, acima de tudo, que a saúde pública pode ainda fazer muito mais pelos chapecoenses. O que nós temos que ter é o desprendimento e o bom ouvido para ouvir. Nós temos, por exemplo, para inaugurar agora em setembro, o nosso posto de saúde do Cristo Rei. Você dá conta do tamanho do posto de saúde do Cristo Rei? Ele é maior que o hospital de Caxambu do Sul. Quando eu falo isso aí nos bairros, nas reuniões, sempre tem alguém de Caxambu, né? Porque Chapecó é uma cidade que... Caxambu fazia parte de Chapecó e hoje é uma cidade da nossa região muito próxima e muitas pessoas são de Caxambu. E cada vez que eu falo, eu perguntei alguém de Caxambu, as pessoas erguem a mão, sim, perfeito, eu sou de Caxambu, enfim... Então, você que é de Caxambu, aquele hospital que você conhece lá, que tem mais de 25, 30 anos, ele é menor do que o posto de saúde do Cristo Rei que nós vamos entregar e que vai atender o Cristo Rei, parte ali do Lajeado São José e também o Alvorada. Uma bela obra que dá uma demonstração do compromisso que ainda temos com a saúde pública em Chapecó. E não é só no Cristo Rei, o Belvedere está em construção, o Esplanada está em construção. Nós temos já as ordens de serviço aí prontas para entregar para o Santo Antônio, que são alguns dos nossos compromissos com a saúde pública. Quanto à educação, nós temos que primeiro tratar bem a relação do professor, salário em dia, compatível com a sua, vamos dizer, com a sua função social. O professor efetivamente é um cidadão que abre uma janela, né, para as crianças, para os alunos, né? Ele dá alma aos colégios, né? Onde você vai num colégio, eu tenho andado nos mais de 80 que nós temos, entre CEINS e escola básica no município de Chapecó, você percebe que onde tem professores envolvidos, diretores comprometidos, aquela escola tem alma, né? Então, valorização do professor. Os estabelecimentos, via de regra, precisam estar em comunhão também com a legislação de acessibilidade. Nós precisamos fazer algumas reformas, precisamos fazer um novo colégio para o CAIC, né? É o maior espaço público do município de Chapecó, que é a nossa Escola de São Pedro, né? Nós precisamos, já temos o projeto pronto, precisamos dedicar as nossas energias, né? Como tu disseste, a política de saúde e educação é uma política nacional, ou seja, o prédio, né, quem entrega o prédio é o governo federal, quem preenche o prédio, quem habita o prédio, quem bota vida no prédio é o governo municipal, né? O exemplo disso é a nossa UPA, por exemplo, né? Nós transformarmos o nosso posto de atendimento 24 horas da EFAP numa UPA, né? Nós precisamos fazer isso, precisamos elevar esse nível de pronto atendimento 24 horas para uma UPA, né? Nós precisamos ter recursos do governo federal, sim, mas depois, né, os operadores da saúde pública, os enfermeiros, os médicos, são de obrigação do município de Chapecó. Essa política também vale para a educação. É na educação que nós vamos buscar recursos para fazer um colégio novo no São Pedro. O nosso prédio do CAIC, que é aquele ainda construído sobre o governo ainda do Collor, né? Tinha uma concepção integral, já fez o seu papel e hoje nós precisamos fazer um colégio novo, é um exemplo, né? Precisamos ter um ensino médio. Ah, mas prefeito, o ensino médio não é do prefeito. Sim, mas nós precisamos, quanto prefeito, autoridade municipal, levar ao governador que nós precisamos um ensino médio no São Pedro e um lá no Alto Floresta, na IFAP. Porque lá no Alto Floresta, na IFAP, por exemplo, nós só temos um, que é o Tancredo Neves. Nós precisamos outro à direita do sentido centro-bairro, na Atílio Fontana, ou seja, no Alto Floresta, para atender aqueles loteamentos novos ao entorno do autódromo, enfim, para que nós possamos ter. Mas isso não é obrigação sua, prefeito, mas é obrigação minha ouvir a população, e eu estive nessas regiões e ouvi a população, é obrigação minha, enquanto gestor, buscar esses recursos, buscar essas políticas públicas com o governo do Estado. Ou seja, o compromisso com a educação, o compromisso com a saúde, ele continuará sendo prioritário. Hoje investimos, Raquel, você sabia, o senhor e a senhora que estão em casa, sabiam que o município tem um limitador, ou seja, tem que aplicar no mínimo 15% em saúde e no mínimo 25% em educação. Nós aplicamos aqui próximo de 30% em educação, né, e mais de 28% em saúde, em alguns momentos passando de 30% em saúde. Ou seja, o nosso orçamento, as forças do orçamento do município de Chapecó estarão e sempre estarão voltados a essas duas prioridades, que é a educação e saúde. Eu pincelei algumas aqui que são, e não poderia tomar todo o seu tempo para responder, porque já percebo, e aqui teria que ter uma câmera para ver, eu estou com uma cuia na mão aqui, e a Raquel fazendo assim com a cabeça, como se dissesse, tá, termina, que eu tenho que te perguntar de novo. Então, o nosso plano de governo estará aí, eu quero fazer um convite a todas as pessoas que hoje, ou amanhã, no máximo, estará no ar o nosso site, né, que é o Boligom Prefeito, estará no ar o Instagram, estará no ar o Facebook, o Twitter, enfim, que são as nossas mídias sociais, as redes sociais, que vão fazer com que você, eleitor, possa ter a real, vamos dizer assim, a real noção de todas as propostas do prefeito Boligom. Vá lá, interaja, curta, critique, nos ajude a fazer uma campanha limpa, transparente e à altura do que Chapecó merece. Olha, eu rio porque o Boligom, ele fez realmente a tradução do momento aqui, ele descreveu a cena. Por quê? Porque nós temos um espaço igual para todos os candidatos e nesse espaço nós temos que explorar ao máximo. Pode ver que eu mudo um pouco a dinâmica, eu apenas faço a pergunta, porque cabe época efetivamente de se mostrar a que veio. Então, o objetivo dessas três entrevistas é explorar ao máximo o pensar do candidato e de sua coligação. São mínimas as minhas intervenções, eu só vou interferindo na medida em que vejo que o tempo passa muito rápido, candidato. Perguntei aqui, então, sobre as pastas da saúde e educação, porque pela dinâmica do programa eu sinto que são assuntos preponderantes. Mas aí o Buligon falou e já abriu a introdução para a próxima pergunta, né? O que, que é responsabilidade de cada extrato da gestão pública, né? E como fazer? Porque não dá para ignorar as previsões, não vou entrar aqui se são boas, são ruins, se vêm carregadas de interpretações escusas, mas num senso comum, a maioria dos economistas nos diz que 2016, sim, é ano de crise. E que 2017 ainda vamos permanecer em momentos de contenção para que no final de 2017 o cenário melhore. Só que não dá para fechar as portas e abrir só no final de 2017. Então, o ponto central agora do questionamento é gestão pública em tempo de crise. Porque o Buligon aqui falou, olha, quero fazer, quero implementar, etc. e tal, mas com que dinheiro? Simples assim. Como é que se busca recurso? Tem recurso para buscar? Quando tu me pergunta isso, eu me lembro da dona Sofia, né? Era uma senhora de idade, que ela deve ter falecido com mais de 100 anos. Quando eu conheci ela, ela tinha mais de 80. E a dona Sofia, ela morava numa casa, ela era viúva, né? Era de origem polonesa, morava numa casa muito humilde, morava numa casa em que não tinha chão, era chão batido. Né? E como eu gostava de brincar, era uma criança muito ativa, né? Gostava de brincar, eu sempre passava por lá e ela tinha um carinho muito grande por mim. Quando tu me pergunta assim, eu me lembro dela, por quê? Porque ela, apesar de ser muito humilde, de não ter chão, não ter piso, não ter madeira no chão, era um chão batido, era uma casa muito limpinha. A xicrinha dela, que ela me oferecia chá, me dava água, era uma xícara de lata, assim, era uma xícara, lembra aquela xicrinha de lata, era uma xícara, uma canequinha, era uma xicrinha, assim, bem bonitinha. Eu me lembro daquilo, que era uma visão que eu tinha, né, aloçadinha, assim, era de louça já descascadinha, mas era bem limpinha, bem areada, né? Então, no momento de crise, eu me lembro da dona Sofia. Aí tu estava se perguntando, e a senhora e o senhor que estão em casa também, mas por que vão se lembrar? Porque eu estou usando todos os meios que me é permitido para o enfrentamento à crise. Eu estou areando a xicrinha, ou seja, estou tapando o buraco, fui buscar recursos com o governo do estado, fazer a nova São Pedro, fomos fazer a nossa nova prolongamento da avenida, estamos fazendo a Fernando Machado, a Irineu Bornhaus, vamos fazer a Tílio Fontana. Fui buscar todos os recursos que eu tenho, todas as articulações possíveis com os deputados, com o deputado ex-prefeito João, sensibilizar o deputado Merizzi, o deputado Parisotto, o deputado Alter Silva, sensibilizar o governador, para que eles me entreguem, se eu já não tenho dinheiro para ter uma xícara nova, que me entreguem um bombril para que eu possa fazer a devida limpeza da minha xícara, ou seja, arear bem a minha xicrinha, né? E é o que eu tenho feito, Raquel. Nós temos feito, ou a senhora e o senhor que estão em Chapecó, não acham que melhorou a São Pedro? Que bom se vocês pudessem me responder todos juntos agora, né? Mas o rádio não nos permite isso, né? Me permite só falar, porque eu gosto muito de ouvir, né? Se eu pudesse ouvir essa resposta. Não acha que o prolongamento da Avenida Getúlio ficou bom? E vocês também não acham que nós estamos vivendo uma crise? Mas também, a crise, a inflação, não é culpa minha, Raquel, não é culpa tua, não é culpa da senhora e do senhor que estão nos ouvindo, da menina e do menino que estão estudando, do vovô e da vovó que nesse momento estão tomando um chimarrão, um chá, estão trabalhando, estão nos ouvindo, né? Do senhor que está no táxi, está na boleia do caminhão, né? Não é culpa sua, é culpa de um governo que errou muito no governo federal, muito mesmo, prejudicando as finanças de todos os municípios. E é bom que se diga que a arrecadação do município de Chapecó, devido à crise, à grave crise que o Brasil enfrenta, pelos desmandos, pelos déficits, pela crise política que o Brasil está enfrentando e que tem acarretado um desconforto nas economias, tanto das pessoas físicas, jurídicas, como do poder público também, A arrecadação do município de Chapecó por causa dessa crise é menor que a de 2014. Mas mesmo assim, nós estamos economizando, cortando gastos, não aumentando impostos, pagando em dia e aumentando serviços. É isso que nós estamos fazendo. Mas, prefeito, como é que o senhor vai fazer isso? É o que eu estou fazendo agora. Nós cortamos cargos comissionados. Hoje nós temos 60% de cargos comissionados ocupados. Isso dá uma economia de perto de R$1 milhão por mês. Essa economia me faz com que eu possa, por exemplo, pagar a reposição dos efetivos, a valorização do servidor efetivo. Eu sou o único prefeito que consegui dar a reposição total da inflação do ano passado. Inflação essa que a culpa não é minha, não é sua, não é de ninguém aqui de Chapecó. A culpa é de um governo federal desastroso de políticas públicas que não deram certo. Mas mesmo assim, Chapecó está de pé. Está enfrentando a crise e os índices que nos demonstram aí pelos órgãos oficiais dão conta que Chapecó continua crescendo, apesar da crise. O prefeito tem a função de animar os processos produtivos, de fazer com que as empresas continuem oferecendo os empregos. O prefeito tem a qualidade e a decisão política de fazer os investimentos em infraestrutura de modo com que a cidade não pare, mas também tem a obrigação de entregar o remédio para o idoso, de entregar os 30.500 pratos de comida para os nossos estudantes, de recolher os 130 mil quilos de lixo que nós, cada um de nós, produzimos, de manter a cidade limpa, de fazer com que a cidade enxergue para frente, de manter o orgulho de viver numa cidade que, apesar da crise, continua crescendo. É assim que temos que fazer. Com humildade, com reconhecimento que não somos o dono da verdade, mas, acima de tudo, cuidar das finanças do município de Chapecó como o senhor e a senhora cuidam das finanças da sua casa. Quando a coisa aperta aí na sua casa, o que o senhor faz? O senhor deixa de comprar 5 quilos de carne para comprar 3 quilos de carne, mas não deixa de fazer o churrasco no final de semana. O senhor deixa de visitar os seus parentes para economizar na gasolina, mas, em compensação, não deixa de investir no estudo do seu filho e na educação e na saúde da sua esposa e do seu marido. É isso que o prefeito tem que fazer. Cuidar das finanças do município como se estivesse cuidando das suas próprias finanças. É dentro dessa clareza de princípios, dentro dessa vontade que eu tenho, que eu digo com muita humildade: eu me preparei para ser prefeito, mas eu só tenho meu voto. Eu preciso o seu também. E o meu número é 40 e o meu nome é Luciano Buligon. Luciano Buligon, para fecharmos essa questão da gestão, digamos, da porta da prefeitura para fora, dos projetos, da busca de recursos, é função, por exemplo, do prefeito eleito aquecer a economia? Porque se fala muito no sentido de que temos que atrair, temos que buscar, temos que apresentar um bom perfil quando formos prospectados para aquecer a economia. Como é que entende a função do gestor da coisa pública? Ele deve se imiscuir e dizer: olha, vou vender Chapecó? Ele tem esta função ou não? O gestor, ele tem que se ater ao que é função do Estado, que é saúde, educação, em algumas esferas, segurança pública, mobilidade urbana. Há uma mistura aí, há um erro no entendimento ou não? Efetivamente é função gerar oportunidades e aquecer a economia do município. O prefeito tem que ser o grande animador desse processo. O prefeito é o líder que representa o povo daquela cidade e precisa acordar todo dia cedo e dormir tarde com entusiasmo no seu coração e, acima de tudo, potencializando, vendendo, empolgando, né, aquilo que Chapecó tem de melhor. O prefeito, não está escrito lá na Constituição, em nenhuma lei, que o prefeito tem que animar os processos, entusiasmar os processos produtivos, cuidar das pessoas que mais precisam, cuidar das finanças públicas. O que diz é, o que o prefeito precisa é ser mais do que está na lei. Então o prefeito é um grande animador de tudo isso. A pessoa que chega na prefeitura, Raquel, que quer falar com o prefeito, ela tem que sair de lá melhor do que ela chegou. Sair esclarecida, sair sem ilusão, sair sabendo do que o prefeito pode ajudar e do que o prefeito não pode ajudar. Eu tenho isso claro na minha cabeça. Eu sinto que é um momento que as pessoas querem ouvir a verdade. E alguns me dizem assim: prefeito, o senhor tem um poder de convencimento. Eu não tenho poder de convencimento. Talvez eu fale a verdade. E falando a verdade é muito forte. Ela tem uma presença muito de acreditar as pessoas, né? Então, é um momento, o Brasil vive uma crise ética, uma crise de valores, uma crise, um ranço político, né? Aonde a verdade terá que se impor, né? E a verdade, o prefeito tem que ser o primeiro a dizer a verdade. Você ouviu aqui várias críticas que me diziam assim, o prefeito está indo aos bairros para dizer não. Do que vale um sim se nunca eu tiver tido o prazer, ou melhor, a competência de dizer não? O dizer não traz credibilidade, porque não é um simples não, é um não fundamentado. Olha, pessoal, agora não dá, mas vamos fazer em outra oportunidade. Eu quero dizer para ti, Raquel, que eu não acredito que o Brasil vá continuar vivendo a crise que viveu esse ano. Com os acertos políticos que nós vamos ter, ou os desacertos políticos, ou melhor, com as decisões políticas que vamos ter em agosto de 2016, o Brasil vai começar a crescer ainda em 2016. A economia já começa a dar sinais, porque o governo precisa passar credibilidade. O prefeito que não consegue olhar no olho da pessoa e não consegue passar credibilidade para o que ele fala e para o que ele faz, ele não merece ser prefeito. O prefeito ou a prefeita precisa ter credibilidade no que fala e, acima de tudo, no que faz. E aquela frase já batida, da qual eu estou cada vez mais convencido: os exemplos é o que verdadeiramente arrastam. Palavras são palavras. O que você precisa fazer é dar o exemplo. Como é o exemplo desse prefeito? Ele acorda cedo? Ele dorme tarde? Ele tem foco em Chapecó? Ele está preparado para ser prefeito? Ele se encontra preparado? Ele acredita? Ele tem vontade? Ele diz que quer? Essas são as perguntas que a população vai querer responder. E eu posso já afirmar, pode ter algum cidadão e cidadã em Chapecó que queira ser prefeito, mas mais do que eu, não. Eu me sinto preparado. Mas digo e repito, só tenho meu voto. Eu preciso do voto daqueles que também acreditam que é possível. Pois é, e nessa relação que o candidato Luciano Boligon propõe tão franca, chega, volta novamente a questão da coligação por serem 13 partidos. Como é que fica a gestão pública no concernente ao perfil de governo que se pretende elaborar? E a pontual, é claro, como é que se acomodam esses 13 partidos, como é que fica a relação com cargos de confiança, o desenho administrativo e a relação com o funcionário concursado. Vai haver algo de novo? Porque o mote tem sido muito esse: gerir com excelência o dinheiro público e fazer mais com menos. Nesse contexto, com 13 partidos, dá para aplicar essa máxima, esse mote? Transparência. A União, e eu esperava que tu me perguntasse, mas eu já vou responder antes que tu pergunte. Eu sei que tu é muito perspicaz e com certeza me perguntaria, né? Como foi que você, prefeito, convenceu esses 12 partidos e mais o teu partido a acreditar no seu projeto, né? Convenci falando de Chapecó, convenci de como vai ser a ocupação de uma campanha eleitoral, de como vai ser em ganhando uma eleição, como vai ser um governo, né? Qual o mote desse governo, o que pensa o prefeito sobre as prioridades do município de Chapecó. Foram com franqueza, com olho no olho, que nós atraímos esses 12 partidos, mas não pense que os outros eu também não fui buscar. Eu falei com o PMDB, eu falei com o PSDC, eu falei com o PSC, alguns partidos que eu lembro aqui que pessoalmente falei com o presidente ou com o vice-presidente, com algum representante, dizendo dos meus, das minhas vontades e da transparência de um governo. Como nós vamos fazer se nós formos eleitos? Nós vamos fazer como estamos fazendo. O número de votos que cada um dos partidos fizer vai ser o tamanho desse partido dentro da decisão do governo. A geografia das urnas. É isso que está. Essa é a clareza de princípios. Como esses partidos vão ocupar? Se nós estamos hoje fazendo uma coligação, tendo como bandeira principal, como objeto principal Chapecó, nós temos que fazer a política pública para valorizar cada vez mais Chapecó. Eu posso dizer para ti que a gestão do nosso governo vai ser uma gestão moderna, enxuta e muitíssimo transparente. Né? Tenho muita felicidade quando eu vejo que as entidades civis, a SAC, né, a SIC, o CDL, SICOM, SEC, entidades civis que se preocupam com a transparência do poder público, estão cada vez mais perto do poder, estão cada vez mais próximos de nós, perguntando e, acima de tudo, nos melhorando a transparência. E nunca deixa de lembrar, Raquel, que Chapecó é a cidade mais transparente de Santa Catarina. Tem algumas iguais a nós, mas ninguém é mais transparente que a nossa cidade. Uma gestão transparente, clara nos seus princípios. Eu disse aqui que Chapecó precisa melhorar o seu investimento. A capacidade de investimento hoje em Chapecó é 4, 4,5. Nós precisamos ir para 7, para 8%. Né? Passar a iniciativa privada para que a iniciativa privada nos ajude a gerir o aeroporto, a rodoviária, outros equipamentos públicos que hoje nós investimos, né? E que poderemos deixar de investir desde que a iniciativa privada possa fazer esse investimento. O nosso aeroporto precisa efetivamente desses investimentos. Eu já tenho esse projeto pronto, vou apresentar durante a campanha. Não vou cansá-los aqui em falar só do aeroporto, mas o aeroporto é um deles. Deixar de investir nesses estabelecimentos em torno de 1 milhão por mês para investir aonde? Na usina de asfalto para fazer o asfalto comunitário mais barato. Para chegar com o asfalto aí na Vila Rica, aí na Vila Real. Para chegar nos trechos curtos da nossa cidade, onde são 30, 40, 50 metros de asfalto, já fazer com a usina, deixar para que os asfaltos grandes, das vias grandes, sejam feitas através de convênios, das emendas parlamentares, das emendas dos deputados estaduais, do governador do estado, dos recursos que vamos buscar no exterior, e vamos investir nas comunidades, vamos priorizar novos investimentos, mudar as prioridades de Chapecó para que Chapecó continue crescendo. Entregar mais de 15 mil escrituras públicas de regularização fundiárias para 15 mil pessoas. Nós já avançamos muito. O plano diretor, por exemplo, Chapecó já caminhou para facilitar a regularização dessas áreas. Nós estamos, em alguns aspectos, já bem avançados, como é o caso do Marechal Borma, do nosso distrito do Goiôem, da Vila Páscoa, da Vila Betinho, da Vila Esperança. Nós já avançamos, já estamos praticamente entregando essas escrituras, mas precisamos muito mais. São mais de 15 mil pessoas, 3 mil famílias que esperam isso da prefeitura. Mudar essa prioridade, investir forte na regularização fundiária é investir, acima de tudo, na segurança pública, Raquel. No momento em que o prefeito consegue levar dignidade, entregar uma casa de melhor qualidade para as pessoas, uma iluminação pública, um serviço público de coleta de lixo, ele está levando dignidade, está tirando e abrindo uma janela para essa pessoa enxergar que tem outros caminhos que não o crime. Ah, o prefeito não adianta ele botar uma arma na cintura porque ele não é o dono da polícia civil e da militar, ele não manda na polícia, não, mas ele pode levar infraestrutura, asfalto, melhor coleta de lixo, melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação para essas famílias, levar dignidade, endereço, levar a coleta de lixo para a porta da pessoa, um simples número na casa, para que essa pessoa dignamente possa receber a carta do filho que está trabalhando lá em Florianópolis, por exemplo. Isto é uma questão também de segurança pública. Olha, fazer com que nós possamos tirar a lama, o barro, nesses dias de chuva, da frente da casa das pessoas, o saneamento. Isso o prefeito pode e vai fazer. E aí ele também está investindo em segurança. Está abrindo uma janela de esperança às crianças, aos pais, aos idosos, dizendo, tem outros rumos que não é o crime. Então é assim que, por exemplo, o prefeito pode ajudar a segurança pública, sim. Além de que cobrar efetivo, delegacias de polícia, construir, e é uma ideia do ex-prefeito João, da qual é minha ideia também, ao lado do CAIC, lá no São Pedro, construir uma base da polícia militar, oferecer com que a polícia civil também tenha uma delegacia, o município construir, para que a polícia esteja próxima, não para cobrar, mas para dar segurança às pessoas. Assim o prefeito pode construir uma cidade melhor, uma cidade que se prepara para um segundo centenário, porque o primeiro centenário de Chapecó já foram contado por brilhantes líderes. E agora temos a obrigação de contar o segundo centenário, que também será brilhante. Olha, eu só vou enfatizar então, porque o próprio Bouligon, ele já avançou, né? Já sobrepôs temas e realmente tudo se encontra, né? Mas é possível que a gente engavete as coisas, isso eu sempre repito aqui, a gente não consegue dizer não, segurança é nessa gaveta, educação é naquela. Separar em caixas, isso porque em algum momento se encontra. E sim, a gente vai bater sempre na mesma tecla. Se você oferece educação de qualidade, e se o cidadão tem isso como um valor, eu quero educação de qualidade para o meu filho, então eu vou estar colocando este valor acima dos outros. E aí a criminalidade vai entrar no segundo plano. Não é situação fácil. O mundo nos mostra que não é fácil. Então, ainda em relação ao desenho administrativo, para fecharmos, para não deixarmos, né, nenhuma lacuna aberta, prevê, por exemplo, a possibilidade de concurso público, prevê uma gestão mais enxuta, então não. O que eu tenho de contratados, esse de concursados, esse contingente é suficiente. Vai ser tônica, sim, dos debates, já tenho sentido nas entrevistas que fiz com pré-candidatos, ainda na questão da gestão pública, faço mais com menos, portanto vou diminuir cargos de confiança. Tem uma perspectiva já em relação a isso, para podermos fechar o que seria o meu item aqui da lista, que é o desenho administrativo? Se eu tiver o privilégio de ser reeleito prefeito, se eu tiver o privilégio de receber a maioria dos votos dos chapecoenses, eu não vou chamar concurso público quando tiver concurso aberto. Né? Se nós temos concurso aberto, ele vai ser chamado todos os concursados abertos. Agora, você servidor efetivo, e eu aqui quero fazer uma fala para você servidor efetivo. Nós temos 1.600 servidores da saúde, 2.700 na educação, né? Nós temos quase 6 mil servidores no município de Chapecó, colaboradores entre estagiários, efetivos, temporários. Você, servidor efetivo, terá o reconhecimento desse prefeito. O reconhecimento de que você é e sempre será uma pessoa importante na política pública de desenvolvimento da nossa cidade. Vai ter o nosso reconhecimento. Eu não vou fazer um concurso público tendo um concurso aberto. Mas, por exemplo, né, Raquel, se nós tivermos um concurso de médicos e esses já não têm mais médicos para chamar, obviamente que nós vamos ter que fazer um novo concurso. O município de Chapecó tem quase 200 médicos. Tem 190 médicos que hoje prestam serviço no Hospital da Criança, que presta serviços nos nossos 25, 26 centros, que é os nossos postos de saúde, na UPA, no posto de atendimento 24 horas da IFAP, do médico da família, aquele médico que está lá no interior, que está na cidade, que está visitando os idosos, os enfermos, que está dentro da casa. E isso tudo nós não podemos deixar que diminua esse número. Às vezes os médicos se transferem, às vezes eles não mais querem prestar serviço para o município, acabam abrindo consultório, e aí você faz um chamamento em concurso público. Nós vamos gerir Chapecó com o menor número de pessoas possível, motivadas e, acima de tudo, focadas na transparência e numa gestão moderna que vai nos orgulhar cada dia mais. Olha, fizemos aqui então um roteiro, abordamos desde gestão à segurança pública. Esse passeio é a proposta que faz a emissora para todos os candidatos à Prefeitura de Chapecó. Eu vou chamar então o intervalo comercial. Na volta, uma breve conversa com o ouvinte, a gente já esclarece, né? O entendimento aqui da produção do programa, ele se repete na medida em que passam as eleições. A pergunta deve ser focada na proposta, né? E não, então, eu já dispenso, e fica bem claro isso para o ouvinte, ou acusação, ou alguma relação complicada, enfim, que às vezes o ouvinte faz, né? Aquela ansiedade, muitas vezes, mais na crítica do que na proposição, então isso a gente descarta. A gente vai ficar com as colocações que são atinentes à gestão pública e comprometimentos de campanha, isso depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avante. 9:54.

Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pontualmente 10 horas e agora de uma forma muito intensa, muito rápida, porque são muitas as colocações dos ouvintes e a gente automaticamente, já expliquei, exclui aquilo que é. Talvez venha de uma forma que não se encaixe com a legislação, com o que preconiza, né, esse momento que nos rege especificamente, que é a legislação eleitoral. Então a gente vai fazendo a partir de agora. Primeiro eu começo pelo telefone, sem rodeios. O Nelson Mendonça diz o seguinte: por que a demora no elevador da Sadia, e ele quer saber se há planos para colocar as placas de sinalização nas ruas. São perguntas atinentes, né, que podem ser feitas a qualquer candidato, se prevê, se planeja e como fazer. A obra do elevado, como é Nelson? Nelson Mendonça. Nelson, muito obrigado pela pergunta, me ajuda a esclarecer. A obra da Sadia não está parada, nós temos um entrave por causa da Casan, que passa com a adutora ali por baixo, e é um entrave do processo do projeto. A obra vai continuar. Dentro de poucos dias você já vai perceber que vamos começar a asfaltar a alça ali, fazer o para-corpo, para que aquela primeira alça ali do lado da Sadia já comece o trânsito a fluir normalmente. Temos algumas obras da Celesc e da Casan para ser feita, e em seguida tocamos a obra que vai indo e vai melhorar muito a mobilidade do município de Chapecó. Ok, o Renato, ele entende que para haver equidade na disputa, igualdade, deveria haver a renúncia do Boligon como prefeito para então ficar só na condição de candidato. Se eu renunciar, vai ter Renato? Renato. Renato, muito obrigado pela pergunta. Se eu renunciar, teria eleição da mesma forma, né? O problema seria quem assume. Porque o vereador que assume fica inelegível, né? Então, porque a lei permite, assim como permitiu para os presidentes da República, para os governadores, permite que o prefeito também o faça. Mas está bem, muito bem claro para mim, Renato, que nós vamos fazer campanha de manhã e de noite, e à tarde, que é o horário da prefeitura, estaremos trabalhando todos os dias, porque sou um cidadão que gosta de acordar cedo e dormir tarde, sempre pensando numa cidade melhor. Ok. O Nelson diz o seguinte: sou funcionário concursado da prefeitura, não preciso fazer média, mas quanto mais lhe conheço, mais admiro a sua forma humanitária e sincera e honesta. E acho que o senhor está preparado para ser prefeito. É o Nelson Pinheiro. Nelson Pinheiro, muito obrigado. Eu acho que você realmente assimilou o compromisso que tenho com os servidores e cada dia mais eu também admiro mais o corpo de servidores do município de Chapecó. A Noemi diz o seguinte: estou ouvindo o programa, gosto do que ouço, mas peço atenção para o bairro Santa Luzia. Quanto ao lazer, praça, atividade, ginástica, não temos isso aqui no Santa Luzia, diz a Noemi. E sobre o transporte, é possível adequar melhor o horário do transporte público com os horários de quem trabalha? Noemi, muito obrigado. Nós estivemos aí ouvindo a comunidade e realmente o lazer é algo que é prioritário para nós no Santa Luzia. Quanto ao transporte coletivo, nós estamos com uma comissão, né, multidisciplinar, ou seja, vereadores, Ministério Público e o procurador do município, encontrando aí o melhor para o transporte coletivo. Ainda esse ano nós vamos ter um edital que vai contemplar, sim, essas demandas em todas as comunidades. Muito obrigado pela pergunta, Noeli, um grande abraço. A Sandra tem uma dúvida: como é que ela faz para que o bairro dela, o Jardim Europa, loteamento Valville, tem acesso, então, à academia ao ar livre, enfim, qual é o... Ela diz, ó, quem é que... Onde se faz e com quem se faz esse tipo de solicitação? Uma dúvida técnica da Sandra. Sandra, na verdade, a comunidade aí tem uma associação de moradores que já falou conosco, tem até um pedido lá na prefeitura e assim que possível o município deverá estar contemplando a praça aí que vocês têm, que aliás é muito bela, né? O Valvilha é lá em cima, um belo bairro, novo ainda, né? Mas Sandra, a Associação de Moradores, a Associação Comunitária, já procurou a Prefeitura, é os serviços urbanos que deve ser procurado com o ofício da Associação de Moradores solicitando. O que já foi feito, obrigado. Então. O Batista quer saber do asfalto na rua Ateneu, no bairro Quedas do Palmital. Ele diz que a rua fica ao lado da creche e eles lutam pelo asfalto há 20 anos, diz o Batista. Batista, esse trata-se do asfalto comunitário, que é uma das nossas prioridades, né? Como eu disse aqui durante o programa, pretendo como prefeito, se tiver o privilégio de ser reeleito, fazer com que a nossa usina, né, se dedique aos asfaltos comunitários. Aí chegará o momento de nós fazermos um asfalto mais rápido e mais barato também para a comunidade aí do Quedas do Palmital. E não só do Quedas do Palmital, essa é a nossa proposta. Fazer com que a nossa usina, mais aparelhada, né, cuide das pequenas ruas, das ruas dos bairros e deixe as grandes avenidas, as avenidas mais transitadas, para que nós possamos fazer o que estamos fazendo, revitalizando com recursos de emendas parlamentares ou do governo do estado. O João Kozlowski quer saber, e aqui também eu esqueci de dizer, sempre identificar-se com o nome, né? Eu acho que é o mínimo para dar o equilíbrio necessário para que as perguntas procedam. O João Kozlowski diz, pergunta se o prefeito, se eleito, vai fazer o acesso à linha Cachoeira. Diz, olha, existe projeto, diz ele. Acesso à linha Cachoeira. Como é o nome dele? Kozlowski. João Kozlowski, João Kozlowski. João, muito obrigado aí. Nós estivemos aí na linha Cachoeira também, ouvindo a tua comunidade, e nós temos um projeto, sim. Não é só na linha Cachoeira, temos um projeto na linha Batistello também. É um projeto que eu copiei, não tenho vergonha de dizer. É um projeto como Caxias do Sul faz lá no Rio Grande do Sul, que é a ligação das principais comunidades que têm festas comunitárias, que têm potencial turístico, de eventos, ou que têm a sua pujança econômica, ligar a malha viária asfaltada. Esse projeto depende do governo federal, do Ministério da Agricultura, mas ele existe, sim, e nós seremos um prefeito que estaremos lá cobrando todos os dias, né, para que possamos começar o asfaltamento rural. Dicas de passagem, não é uma estrada, né, que tenha acostamento, é um asfaltamento da estrada rural, é 40 km por hora. Para quem quiser conhecer, entre no site lá de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, que eu estou apenas copiando o que aconteceu lá nessas cidades e o nosso projeto está pronto. E espero poder fazer aí a Cachoeira e a linha de Batistello, que são as duas primeiras comunidades que seriam atingidas por esse projeto. Ok. Dirce Agnol, ela pergunta, vai fazer concurso para preencher vagas na prefeitura e por que não chamam os que passaram no último concurso? Só foram chamados na saúde, mas e as outras áreas? Dirce, muito obrigado pela pergunta. Eu até já havia respondido, mas tu me dá a oportunidade de responder de novo. Então, quero te agradecer a tua participação e dizer que só vamos chamar, né, se nós não tivermos mais servidores aprovados em concurso. Isso é um compromisso, tá? Nós só vamos fazer novo concurso se a prefeitura não tiver um concurso aberto, senão não vamos. Então, aqueles que fizeram concurso, aqueles que tinham lá uma ou duas vagas, né, mais hoje ou mais amanhã serão chamados, porque a lei assim o determina e porque nós temos consciência de que os servidores que passaram no concurso merecem e serão chamados. Ok, o Luiz Carlos Borges, ele diz, olha, a coligação tem muito candidato a vereador e desses 4, 5 ou 6 mandatos. Dá para acreditar em mudança? Aí ele já muda, né, do executivo para o legislativo. Vai opinar sobre isso, candidato? Luiz Carlos Borges, um nome de famoso, né? O nome daquele cantor nativista. Eu quero te agradecer a tua pergunta e é por isso que existem eleições, né, Luiz Carlos? Por isso que é importante o debate. Ou seja, eu sou daqueles que penso que as pessoas podem se renovar, podem trazer inovações, podem, mesmo tendo idade ou não, né? Não interessa, o importante é a pessoa, as propostas. Agora é o momento, então avalie bem o seu voto, é importante avaliar o voto e avaliar o voto daqueles que merecem. Não é a idade, não é o número de mandatos, mas assim o compromisso que tem com a nossa cidade. Por isso quero aproveitar a tua pergunta aqui e pedir para que todos avaliem bem os candidatos a vereadores, né, e optem para aqueles que apoiam a nossa coligação, que apoiam o 40, o Buligão e o Sela, porque tem esses os compromissos primeiros com a nossa cidade. Olha, o nosso tempo encerrou, eu finalizo aqui então com a Rosalva, que parabeniza o Buligão pelas transformações que fez na cidade no período à frente da prefeitura e da forma como recebe a população olhando no olho, né? E tem feito aqui na linha Sossego, diz ela. E o Jusemar Pavão diz que está junto, usa, né, o estamos juntos no processo de continuidade e lhe manda um abraço. Enfim, a gente termina, né, essa entrevista. Eu estou lendo aqui, a questão da identificação, converso com um ouvinte aqui, enfim, é bom que ele entenda a condição e entenda, os ouvintes todos entendam que a gente tem uma legislação eleitoral que é muito específica, né? E a gente tem que cumprir tudo ao pé da letra. Isso. E ainda assim propor espaço. Mas com essas parabenizações e com esses votos aqui de confiança que chegaram por último, a gente encerra a participação do ouvinte, candidato Luciano Buligão. Rosalva, muito obrigado. E a Rosalva, Raquel, ela mora lá na Vila Sossego, que é uma área privada que precisa de uma regularização fundiária. Nós já estamos ajudando e vamos ajudar. Esse é mais um exemplo. Eu já estive lá conversando embaixo das árvores aí com vocês, né? Que bom que você está nos ligando e nos dando um abraço. Eu também quero transmitir um abraço a todos vocês que moram na Vila Sossego. Aliás, que nome, né? Quem não gostaria de morar na Vila Sossego? Que nome delicioso esse. É muito bom mesmo. E o Jusemar Pavão, muito obrigado pelo sempre apoio, né? Estamos juntos aí em mais uma campanha eleitoral e eu quero aproveitar, então, para a Raquel também dizendo que não é agora que encerra. Então, não, fica, porque tem uma... Quero agradecer a todos que contribuíram gestos aqui com o nosso programa, então. E agora volta para a Raquel. Agora volta para mim, porque tem essa pergunta... Sim, mas eu vou falar por último. Vai falar. Porque tem uma pergunta final. Um retrospecto rápido, né, olhando a nossa história recente, a gente sabe que vice tem peso. Nós marcamos também entrevistas com os vices, os candidatos a vice-prefeito. Vice em Chapecó assume, sim, né? Não dá para dizer que não. Mas a pergunta final, e junto o agradecimento pela participação, eu repito, por ordem de sorteio, Luciano Buligão teve o nome sorteado pela coligação Somos Todos Chapecó para ser o primeiro entrevistado. Fica a pergunta, vai concluir o mandato? Ou o Hélio Sela, seu vice, já planeja de que forma vai assumir? Isso é a pergunta que eu vou fazer para todos. Qual é o entendimento de mandato? O mandato é para ser concluído ou o mandato é da coligação e independe de quem está à frente naquele momento? Se é o candidato a prefeito, se é a vice ou se é um... Enfim, qual é o entendimento de mandato como prefeito? Obrigada, Luciano Buligão. Se eu tiver o privilégio de ser prefeito com os votos da maioria do povo de Chapecó, com as bênçãos de Deus, eu cumprirei os 48 meses de mandato do qual foi me outorgado pela maioria do povo de Chapecó. Esse é um compromisso que assumo junto com Hélio Sela, que será o meu vice, e nós vamos tocar o município a quatro mãos, esperando que tenhamos uma Câmara de Vereadores também muito bem sintonizada com o município de Chapecó. Pois bem, Raquel, agora posso fazer um encerramento, ela está fazendo sinal que como não tem câmera, né? Eu quero dizer a você, chapecoense, que nos ouviu nesse momento, né, que nós estamos numa campanha eleitoral, eu estou muito feliz, né, estou emocionado. É um grande momento da minha vida, um grande momento que me preparei para estar aqui com as bênçãos de Deus, né, com a minha família, com aqueles que nos apoiam. Eu tenho muita vontade de ser prefeito, né, estou muito feliz, é muito bom ser prefeito de Chapecó. Ser prefeito é muito bom, Chapecó é melhor ainda. Chapecó é uma cidade que nos desafia todos os dias, eu acordo todos os dias muito cedo, durmo muito tarde, sempre muito entusiasmado com o que eu ouço de Chapecó, com as questões e os desafios que Chapecó tem pela frente, e é com essa humildade, né, dentro dessa visão que eu quero pedir o seu voto. Eu quero a sua confiança, eu só tenho meu voto. E eu preciso o voto de todos os chapecoenses, eu preciso que vocês compreendam esse momento para que nós possamos fazer uma gestão voltada para Chapecó. Sem rancor, sem ódio, ocupando aquilo que nós já plantamos, né? Valorizando aquilo que Chapecó já é referência, mas pensando numa cidade cada vez melhor, pujante, para frente, orgulho de todos os catarinenses, orgulho do Brasil, por que não dizer orgulho do mundo? Por isso, humildemente, eu venho pedir o seu voto da dona de casa, o senhor que está me ouvindo. Vote 40, que você estará votando para o Buligon e para o Sela. Vote nos vereadores da nossa coligação, que estão sintonizados com essa nossa vontade, com essa nossa transparência, com essa vontade de fazer uma cidade cada vez melhor. Vote, acima de tudo, com o coração, com a vontade de que nós vamos acertar. Vote sabendo que nós vamos se aproximar cada vez mais do povo através dos meios, das redes sociais, dos meios pelo qual o prefeito vai na comunidade de cada um de vocês. Vote sabendo que Buligon e Sela representam, acima de tudo, a nossa bandeira verde e branca, a garra do nosso povo, a vontade de vencer, a vontade de ir até o último minuto para fazer com que Chapecó seja cada vez melhor. Vamos lembrar o jogo de ontem. Ontem o verde e branco ganhou de um gigante que veste vermelho, um gigante que mostrou para o mundo que o futebol pode ser, acima de tudo, um meio de inclusão social. Um gigante que até ontem veio aqui trazendo a sua experiência, mas que sucumbiu diante de um povo guerreiro, um povo, acima de tudo, que valoriza sua terra, que veste verde e branco e que traz na sua vontade de fazer uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. E não esqueça, Buligon e Sela, 40, 2 de outubro, para que possamos consolidar uma cidade cada vez melhor. Olha, obrigada a presença do candidato, obrigada a você que nos acompanhou nessa manhã, essa foi a primeira, repito, amanhã a gente vai se despedindo então, tempo igual para todos, amanhã recebemos o candidato César Valduga da coligação Chapecó Novos Tempos. Um abraço e até lá. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.